não vou te dar o desligue. Essa é a melhor. É Rádio Manaua. Na Rádio Web Manaua, um mapeamento das bandas de rock no mundo e no Brasil. Uma viagem sonora pelos quatro cantos do planeta. Seja bem-vindo ao programa Geografia do Rock. Está começando o seu documentário musical. Começou! 21:02, sou Tyrone no comando dessa nave poderosíssima, Rede Web Manaua, a voz da resistência. Começou o programa Geografia do Rock, edição 144, depois de uma onda de calor. Frente fria derrubou a onda de calor na quarta-feira, por volta das 5:00. E tem uma questão geográfica, sabia? Tem uma questão geográfica, o ambiente urbano, isso, uma paisagem urbana produz as temperaturas que a maioria dos ouvintes da Manaua sente a cada dia. Os microclimas urbanos diferem daqueles das áreas não urbanas, e eu estou falando de Belém Velho. Belém Velho, quando caía o mundo, em Belém Velho, não caiu uma gota d'água. É porque os albedos de superfícies urbanas são menores, levando a valores maiores de radiação líquida no ambiente urbano. É um dos fatores, tem vários fatores. Daí um pouquinho de geografia, mas rock também é geografia. E por que rock na geografia? Que a gente fala da democracia, é o melhor governo que se tem, né? E os fascistas estão indo embora. Os fascistas estão indo embora. O ano que vem vai voltar a democracia. E vamos lá então, vamos começar o programa Geografia do Rock. É Rádio Manaua. E tem muita coisa pra vocês. Tem AC/DC, tem Aerosmith, Alice Cooper, tem uma banda nova no programa de Geografia do Rock, Alice Tunnel, Aradu Araguá, tem o quadro Contos do Rock. E tem a Supernova, uma banda que estão voltando aí, bem, bem bacana. Vamos lá então, se prepare, vai estar começando. É rock! É Rádio Manaua. É Rádio Manaua. E vamos começar com os pedidos dos ouvintes da Rádio Manaua. Você pediu! WhatsApp 999-22-3239 ou entre no blog do rock, cartografiadorock.blogspot.com. E a gente toca agora! We'll be right back. Pique, essa é a melhor. É Rádio Manaua. É rock. É. É Rádio Manaua. Yeah! Você pediu. WhatsApp 999-22-32-39. Ou entre no blog do Rock, cartografiadorock.blogspot.com. E a gente toca agora. Thank you. very much, New York. Good night. É Rádio Manaua. Programa Geografia do Rock. É rock. É Rádio Manaua. 21:26. Alice Cooper. Happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. She was just 5 years old. You know my parents be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars. You know they ain't gonna help me at all. Not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. Oh!

Aí tá o primeiro bloquinho, começou com pedido dos ouvintes. Ricardo Weber pediu Bruce Springsteen e tocamos Glory Days, Live de Londres de 2013. Depois rolou AC/DC, Shot in the Dark, Aerosmith, Cry. O Ricardo pediu outro som, Mr. Kelly, uma live de 14 de dezembro de 1985, tocou Legião Urbana, Eduardo e Mônica. E outro pedido de ouvinte do Ricardo, Dire Straits, Walk of Life. É a Rádio, Rádio Manaua. Vamos dar os salves aqui. Quem está na sintonia é salve para Adriana, a Vera Lúcia dos Santos e o Bruno Mariano. Salve! E toda a região metropolitana, e toda Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis, já Sampaio na ilha lá, coisa boa. Como é que tá a ilha Jackson Sampaio? São Paulo, também tá na sintonia. Rio de Janeiro, você está na melhor rádio web do planeta. Vamos de música. Vamos de mais rock and roll. Vou até às 11 da noite, juntinho com você. Peça sua música, 999-22-3239. É rock, é rock. É Rádio Manaua. Arindu, Aracuá e Pridu, aumenta o som.

21h59. Cinema. Opa, esse já foi. Notícias. Direto da redação, as notícias do rock. Supernova, não confundir com a banda Supernova, uma banda sul-coreana, e não confundir com o álbum da banda brasileira Malta, que é Supernova. Eu falo da banda paulistana, que foi criada em 2009 por Diego, vocais, Bruno, bateria, Yuri, guitarra, Júlio, guitarra, violão e back vocal, e Pedro, baixo. Foi lançado um single de Sangue e Diamantes. Mas infelizmente, com a saída do baixista Pedro, houve uma pequena pausa na banda. E em 2010, eles voltaram com tudo, com o novo baixista Kito. E as novas músicas, entre elas, I Wanna Feel e Plateau. A banda Supernova lança entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022... uma live com 6 canções gravadas ao vivo no Paraná, com produção musical da própria banda e direção de vídeo de Juninho Betim. A banda, que tem 13 anos de estrada, destes, escolheu dentre o repertório 6 canções que marcaram a trajetória da banda. A primeira canção do projeto Supernova, Live Session, disponibilizada somente em vídeo no canal da banda no YouTube, foi lançada no início de dezembro. Amanhecer, gravada em 2020, e um rock moderno com uma mensagem profunda atual e necessária, a depressão, mas com uma palavra de esperança naqueles que se sentem só. A canção original contou com a participação de Luana Camará. Depois tem o Farol, lançado no final de dezembro, também gravado em 2020. Une os riffs distorcidos e bem estruturados da guitarra de Lini com a bateria forte e vibrante de Flávio San, o baixo de Vitor Piccinini, que dita a tendência melódica com acordes balanceados e pulsantes, e o som da voz rasgada e drives potentes de Dionis Andrade, que impõe à canção a agressividade do estilo e suavidade da mensagem metafórica, que traça um paralelo entre o farol e o sagrado. O farol é uma torre elevada com um potente aparelho óptico, e o sagrado a tudo ilumina e nos guia durante as noites escuras. No início de janeiro, a banda lançou Ousado Amor, uma versão em clássica balada rock da mundialmente conhecida Headless Love, de Connie Asbury, gravada pela banda somente em vídeo em 2019. A banda ainda lançou em janeiro Poesias Inúteis, canção que é um questionamento de como somos suscetíveis às questões da mente, das emoções e do que vivemos, em especial o transtorno de personalidade borderline, motivo pessoal pelo qual a banda mudou o nome em 2021. Em fevereiro, a banda lança Lua Voz, canção que é um hard rock com raízes do rock de garagem e psicodélico, com uma característica consideravelmente mais pesada do que o rock convencional, e marcado pelo uso de distorção, uma sessão rítmica preeminente, arranjos bem estruturados e um som potente, com riffs de guitarra pesada e solos. A canção original foi gravada em 2019, com participação do PG, referência do, no rock nacional. E para fechar o projeto Supernova Live Session, a canção escolhida foi feita. Traz uma mensagem forte que versa sobre ser e agir como alguém diferente do que se é por falta de coragem ou por não precisar lidar com o julgamento de terceiros na vida ou nas redes. Fake é a mais recente canção lançada pela banda no final de 2021. Notícias. Direto da redação, as notícias do rock. 21:22:05. Então tá aí. Vamos ouvir então a primeira da Supernova, Amanhecer. Aumenta o som, você está na Rádio Web Manaua, a melhor, a única, a mais potente. É a Rádio Manaua. Não pode, não desligue, essa é a melhor. É Rádio Manaua. Essa gente de mim, meu amor. Ao teu lado, meu triste jardim vai florescer. Numa avenida qualquer, lágrimas derramei. Refleti e vi que aquele não era eu. Enfrentei meus maiores medos sem pensar em ti. Como seria possível passar por tudo sem olhar pra você? Respirei, ergui a cabeça e percebi que estava lá e nunca saiu dali. Permiti o caminho sem se levar, mas a vida me resgatou para a verdade. E meu coração foi atrás dos cães. Esvazi de mim, do teu amor encher. Voltei a ser feliz. Esvazie de mim, pro teu amor encher. Voltei a ser feliz com você. Ao teu lado, meu triste jardim vai flor. As feridas ficarão, os sonhos se foram, mas nada pode impedir o início e o fim de um novo amanhecer. Esvazie Programa Geografia do Rock. Farol, da Supernova. Com joelhos no chão, hoje vivo pela fé. Seguro em tuas mãos, te ofereço o melhor, com aroma de jasmim. Rádio Manaua. Yeah. 22 horas e 12 minutos. Supernova, poesias inúteis. A pergunta esclarecer: onde estou, aonde vou e o que fiz pra merecer. Momentos singelos, dispensos, sinceros, incertos mistérios. Na vida nascemos, crescemos, vivemos, morremos. Mas hoje quem eu sou? Atire a primeira pedra. Quem nunca machucou, rabiscando um simples papel. Na vida nascemos, crescemos, vivemos, morremos. Mas hoje quem eu sou? noite não desligue, essa é a melhor. É Rádio Manaua. Supernova, agora ousado amor. Antes de ver, eu cantava sobre tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sofraste pra vir aqui. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tão bom pra mim. Oh, impressionante. 22 horas e 20 minutos. Você está ouvindo a banda Supernova. Ouviu Amanhecer, depois Farol, Poesias Inúteis, Ousado Amor, agora vem Fake. Não vou te dar um essa é a melhor. É Rádio Manaua. Você vê, não é você. Isso que você faz não é necessário. Mudar pra quê? Muitas mentiras, um like falso, fake fama, sucesso atrás do palco. Provar pra alguém o que não é normal. Olhe para si, me deixa. Horas e 24, tá aí as 5 canções da banda Supernova. A sexta em fevereiro, mas a banda liberou a música já, Tua Voz. E como é o programa Geografia do Rock, vou tocar Tua Voz, Supernova. É rock, é rock, é Rádio Manaua. Yeah. 22 horas e 30 minutos. Essa vertente do rock da Supernova é um rock cristão, tá? O rock cristão é um estilo musical que procura combinar a musicalidade e o ritmo do rock and roll com a temática de letras cristãs, com temas como fé, metafísica ou personagens bíblicos. Musicalmente, é difícil definir o rock cristão. Dentro desse termo, coexistem diversos grupos, cada um seguindo um subgênero do rock. Por isso, o termo rock cristão engloba bandas muito diferentes, como essa que vocês ouviram, da Supernova, mesclando tendências que vão de blues tradicional ao rock alternativo e do pop ao heavy metal. Entre as primeiras bandas que tocaram rock cristão estava o The Crusaders, um álbum de Make a Joyful Noise with Drums and Guitar em novembro de 1966, e é considerado um dos primeiros lançamentos do rock gospel ou cristão. O programa Geografia do Rock mapeia as vertentes do rock: indie rock, grunge, AOR, rock industrial, death metal, thrash metal, heavy metal. É um mapeamento gigantesco das vertentes do rock, assim popularizando o rock. Que o rock não toca nas FM, só na internet. E daqui a pouquinho tem o Contos do Rock ainda. Não sai daí, não sai daí, por favor. Ora a vinheta, ora. Não pode não ter sangue, essa é a melhor. Rádio Manaua. Não mude, não desligue, essa é a melhor. É Rádio Manaua. Vou tocar Black Panther, uma banda nacional. Afu, aumenta o som. É rock, é rock. É Rádio Manaua. Hear this? understand, motherfucker. Yeah. 22 horas e 37 minutos. Não pode não desligue. Essa é a melhor. É Rádio Manaua. Contos do Rock. Guitarrista do Legião Urbana. Eu lembro que foi tipo em 94. A gente estava ensaiando para começar as gravações de O Descobrimento do Brasil. O nosso produtor era o Maylton Bahia, o produtor de sempre. E ele um dia chegou e falou: cara, fiquei sabendo que EMI segurou a fábrica para essas 300 mil cópias de um disco de vocês. A gente estava gravando, começando um disco novo, e eu pensei, o que será isso? Descobrimos que a gravadora tinha um plano secreto de lançar uma coletânea. A gente não queria nada disso. E aí fomos descobrindo que já tinha até nome e uma capa. Como eles passaram por cima da gente, a gente resolveu passar por cima deles e deixar nosso recado. Estávamos lá no nosso ensaio, era 8 da noite, e a gente decidiu. Compramos uns cola jet e resolvemos invadir a sede administrativa. Era só cruzar o estacionamento, entrar e subir 4 andares. Começamos a pichar todos os quadros do térreo, do primeiro andar, tudo. Legião em guerra. Fomos subindo, aí o Bonfá também chegou. Pegou o negócio, pinchou até o computador, o teclado, e foi tipo, uau, a gente pichou todos os quadros e revirou todos, e revirou todas as paredes. O Renato encabeçava a parada e o recado foi deixado. O que aconteceu no dia seguinte? Tudo caladinho, tudo certinho, tudo quieto. A gente vendia e fazia muita caixa, né? Então eles reformaram e repintaram tudo, e a gente conseguiu o que queria, que era não lançar a porra dessa coletânea. O nosso recado foi dado: don't mess with me, senão eu vou mess with you. Já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo. Contos do Rock. Daqui a pouquinho vai rolar o outro pedido musical. Daqui a pouquinho. Tô colocando a programação aqui. E mais salves. Bom de música, por enquanto. É rock. Yeah. É Rádio Manaua. Tomorrow, if you find a priest, but I'm enough to believe. Você pediu. WhatsApp 999-22-32-39. Ou entre no blog do Rock, cartografiadorock.blogspot.com. E a gente toca agora. E o Ricardo Weber pede mais uma música, lembrando de um fato muito importante. Depois que eu toquei a Supernova, falei do rock cristão, ele veio e comentou: por falar em letra forte, no dia 15 de janeiro último, em 1929, nascia Martin Luther King Jr., pastor negro, se tornou um símbolo de resistência, pois brutalmente assassinado. A banda irlandesa U2 compôs Pride, In the Name of Love, em homenagem à lembrança a esse grande líder pacifista. A música é de 1984. Toca essa? Claro! Você pediu! WhatsApp 999-22-32-39 ou entre no blog do rock. E a gente toca agora!

programa Geografia do Rock. Duas horas e 59 minutos. A Rádio Manaua, na última pesquisa, está em sétimo lugar. É a mais ouvida rádio web da região de Porto Alegre. A Rádio Manaua desbancou a Rádio Elétrica. A Rádio Elétrica, que tem com figuras como a Kátia Suma, que foi referência em locução da Rádio Rock aqui em Porto Alegre, na extinta Rádio Ipanema 94.9 FM. É isso aí, nós estamos em sétima posição, a mais ouvida da região metropolitana de Porto Alegre, e vamos desbancar a Rádio Pampa, a Premium. Vamos ficar em primeiro lugar na a mais ouvida da região metropolitana. E vamos de música, vamos de cripta heavy death metal agora. Aumenta o som. É rock, é rock. É Rádio Manaua. Time has come. 23 horas e 5 minutos. Tô chegando aos finalmente a última música, CPM 22, Escravos. Amanhã, 9 horas, tem o programa Beatriz Fagundes na Voz da Resistência. E meio-dia tem a revista Manaua com o monstro do jornalismo, Oscar Henrique Cardoso. A grande mídia se ajoelha à Rádio Web Manaua, a potência que essa rádio é. Até sexta, CPM 22, Escravos. É Rádio Manaua. Rádio Manaua. Não mude, não desligue, essa é a melhor. É Rádio Manaua. Não mude, não desligue, essa é a melhor. É Rádio Manaua.